está no ar. A emissora Londrina Limitada. Onda média 6.729. 640 kHz. Onda curta 6.640. 62 metros em 4.815 kHz. Nossos estúdios e escritórios. Instalados na rua Santa Catarina 146.